gente nunca larga mesmo. Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar. Limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar. Que o melhor que a gente faz é se amar. Fabrício Incomparável, o DJ da galera, tocando só as balas. DJ Fabrício Incomparável. One of the best from Brazil. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. DJ Fabrício Incomparável. Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta. Quando eu desci, me acabo. Quando eu fico de quatro, DJ Fabrício Incomparável. Quando eu fico de quatro. Tu gosta?